Olá, muito bom dia e tal como anunciado, procedemos a esta altura aqui na Rádio Boa Nova à realização do sorteio que está a ser dinamizado pelo Grupo Voluntariado Comunitário da Liga Portuguesa contra o Cancro de Oliveira do Hospital. Isto porque desde o início da Expo Agafa, o Jornal de Oliveira do Hospital, que se procedeu ao início da venda das cadernetas, agora é a altura de procedermos à realização do sorteio. Contamos em estúdio na Rádio Boa Nova com a presença da coordenadora deste grupo de voluntariado comunitário, Luísa Miranda, que saudamos. Olá, Luísa, muito bom dia, seja bem-vinda à Boa Nova. Bom dia, amigos ouvintes, queridos doentes e idosos. Luísa, cá estamos então mais um ano, mais uma vez, para procedermos à realização deste sorteio, isto porque agentes do Conselho, e não só, têm sido muito generosas nas iniciativas levadas a cabo pelo vosso grupo comunitário. É verdade, já há alguns anos é esta parte que procedemos a este sorteio, o que nos ajuda a fazer uma entrega de um valor significativo à Liga, muito, muito bom, muito não é? Bom e muito importante, para, que é aplicado na investigação desta doença. Muito bem, Luísa, vamos então proceder a este sorteio. Sei que tem também algumas palavras para partilhar com todos os nossos ouvintes. Sim, vamos iniciar então com um lindo hino à vida. Todos nós merecemos ouvir que ele é lindíssimo. Alegre e sonho vem dentro de mim. Vou querer viver, lutar e vencer. Vamos partilhar a vida que vai. um privilégio vir aqui à Rádio Boa Nova para cumprir uma boa missão, dar conhecimento do sorteio das cadernetas vendidas a favor da Liga Portuguesa contra o Cancro. Cumpre-me o dever de comunicar por este meio, como já vem sendo hábito, quem foram os felizes contemplados. Mas, em primeiro lugar, quero fazer um agradecimento muito especial a todos aqueles que, com todo o empenho e boa vontade, sendo voluntários ou não, assumiram o compromisso da venda das cadernetas, sem olharem a sacrifícios nem distâncias. Pois é dando que se recebe, é ajudando os que mais precisam que contribuímos em muito para a nossa realização pessoal, pois neste mundo ninguém é feliz sozinho. Não há palavras com que vos possamos agradecer, porque todos vós são especiais, pelo amor, dedicação, ajuda, boa vontade e disponibilidade com que abraçam qualquer iniciativa da Liga. Cada vez mais precisamos uns dos outros. O cancro é um flagelo que importa prevenir e combater, que, atendendo à sua natureza, afeta o doente, a família, comunidade e amigos. Mais do que uma patologia, é uma realidade com a qual temos de aprender a viver. Dada a grande incidência de cancro no nosso concelho e não só, cá estamos para vos apoiar. Somos um ombro amigo, somos Liga Portuguesa contra o Cancro. E agora sim, vamos aos resultados, como sempre, começo pelo fim. Vamos então conhecer, Luísa, então os contemplados deste sorteio que está a ser promovido. Pode então proceder ao anúncio. Décimo prémio, 1971, Maria Zé Martins d'Avion. Nono prémio, 1309, Francelina Seixas. Oitavo prémio, 410, Maria Alice Lisboa, Ervedal. Sétimo prémio, 786, Joana Neves, Oliveira do Hospital. Sexto prémio, 1011, André Ribeiro, Bombeiros Voluntários de Oliveira do Hospital. Quinto prémio, 1586, Luísa Marquês, Trancoso. Quarto prémio, 1288, Fátima Dias, Bobadela. Terceiro prémio, 1335, Irmelinda Madeira, sem morada. Segundo prémio, 1088, Estrela Artesanal, Lagares. Primeiro prémio, 1066, António Marques, Oliveira do Hospital. Estão então conhecidos os contemplados deste sorteio. Luísa, agora é dar os parabéns a estes contemplados. Exatamente. Dar os parabéns aos premiados e deixar um agradecimento muito especial a todos aqueles que tornaram possível este sorteio com a oferta de todos os prémios. O nosso bem-aja a todos vós, porque são sempre muito generosos e estão sempre dispostos a colaborar com a Liga. Portanto, agora estão conhecidos os contemplados deste sorteio, promovido pelo Grupo Voluntariado Comunitário da Liga Portuguesa contra o Cancro, da Oliveira do Hospital. Luísa, onde é possível a estes contemplados proceder à reclamação, ao levantamento dos prémios correspondentes? Como vem sendo o hábito, os prémios encontram-se nas instalações dos Móveis Miranda, na Catraia de São Paio. Qualquer esclarecimento adicional poderão entrar em contacto com a nossa tão querida e conhecida da Liliana, da Rádio Boa Nova. Muito bem, cá estarei também para ajudar então estas pessoas a poderem reclamar os seus prémios. Esta foi então uma iniciativa agora terminada, mas Luísa, há outras iniciativas que vão sendo sempre promovidas pelo vosso grupo, porque é importante sensibilizar as pessoas para estas causas. Claro que sim. A próxima iniciativa não é só nossa, é uma iniciativa da Liga, que é o rastreio. Portanto, quero fazer um apelo a todas as senhoras com idades compreendidas entre os 45 e 69 anos, que irão ser convocadas para o rastreio do cancro da mama por carta, onde menciona o dia, hora e local do exame, previsto no nosso concelho para meados de outubro. Queridas senhoras, não tenham medo, o exame é gratuito. Não faltem, se não puderem comparecer no dia marcado, contactem a Liga e será marcada a nova data. A saúde é um bem a preservar, por isso lutamos. Daí ser importante relembrar as pessoas que devem aproveitar o verão, a praia, com o máximo de cuidado, adotar estilos de vida saudável. O tabaco é responsável por 90% dos cancros do pulmão e 20% de todos os outros cancros. O álcool também é responsável por muitas situações, a alimentação, bem como a obesidade. A prática de exercício é fundamental. E caminhar é uma ótima solução que está ao acesso de todos, de todas as pessoas. Portanto, é importante deixar estes conselhos, também recomendar estilos de vida saudáveis, também participar sempre que possível, e agora o caso no próximo mês de outubro, nestes rastreios dirigidos sobretudo às senhoras. Luísa, este é um assunto na ordem do dia, é importante que todas as pessoas estejam sensíveis para esta temática. Sim, e não só no... Posteriormente, depois em novembro, iremos ter o Peditório Nacional, para o qual também fazemos o apelo, porque só com a ajuda de todos conseguimos um bom resultado, e nós somos exemplo disso. O nosso concelho, há uns anos a esta parte, tem ficado em quarto lugar no distrito de Coimbra, o que é o que nos engrandece e nos torna muito gratos, não é? Porque todos colaboram, os nossos voluntários, as empresas do nosso concelho, os particulares, todos aqueles que são solicitados e a quem recorremos estão sempre disponíveis para colaborar connosco. Portanto, há aqui provas da generosidade e da solidariedade. O nosso município, que também nos ajuda anualmente a conseguir um valor bastante generoso. Muito bem. Luísa, estamos a terminar então este programa na rádio, hoje dedicado a este sorteio promovido pelo Grupo de Voluntariado. Sim. Termino só aqui com umas breves palavras para os nossos doentes. Tenham fé e, se precisarem, nós estamos aqui sempre ao vosso lado e em qualquer lugar para vos apoiar. A vida é uma só, viva cada dia como se fosse o último, com a certeza de que não está só. Deixo-vos com um lindo tema cheio de esperança que dedico a todos os doentes. Bem-ajam trabalhadores da Liga Portuguesa contra o Cancro. Bem-aja a todos aqueles que colaboram nesta causa, que afinal é de todos nós. Um forte abraço para todos vós, amigos ouvintes, queridos doentes e idosos. O nosso bem-aja. Até sempre. Luísa Miranda, muito obrigada pela sua presença aqui na Rádio Boa Nova. Damos então por concluída esta iniciativa destinada a este sorteio. A Boa Nova prossegue com a emissão. Bom dia. Coragem no coração, de mãos dadas com a ternura, rejeitar a solidão, acreditar que há cura. Com a Liga Portuguesa contra o cancro a lutar, para nós a certeza que o cancro se vai curar. Com a Liga Portuguesa contra o cancro a lutar, para nós a certeza que o cancro se vai curar. Ver a luz no horizonte a brilhar num novo dia, subir com leveza o monte e encontrar alegria.